Tan 3179, pronto cópia, 340, Guarulhos. Pronto, Tan 3179. Tan 3179, Guarulhos, autorizado, nível 340, via Upper Whisky 50. Decolagem não no zero, primeira curva direita, perfil saída da El, Leida, pós Leida, direto posição Bidev, onde intercepta a rota Upper Whisky 50. 5064 no transponder, 119.35 o controle, Tan 3179. Autorizado 340 para Guarulhos, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bidev, depois Upper Whisky 50, transponder 5064, controle 119.35, Tan 3179. Protegimento correto, reporte quando pronto, pressionamento push, Tan 3179. Botará 3179. Tan 3517, chame centro Recife, na 33.25, alterne 128.8. 33.25.288, na 3597. Ciro e manda o Bravo aqui do uísque. Ciro ativo, pronto, copy, o Bravo aqui do uísque. Bravo aqui do uísque, vou local, Salvador, Salvador, com sobrevoo e toque arremetido em Vera Cruz. 1000 pés de altitude, decolagem da 17, primeira curva direita, corredor axé. Aciona 01 no meio no transponder, o controle em 1 no 9.35, Bravo aqui do uísque. Para sobrevoo e toque emitido em Veracruz. Também táxi atua agora 108.6, bom voo, Bravo aqui do uísque. Salvador, bom dia. Oxanero 6225. Oxanero 6225, aciona identificação. Retração para final ILS, curva esquerda, proa 230. Retração para 4000 pés, ajuste na 011. Gente, esquerda 230. Só poderia confirmar, desce pro nível. Canal 6225, desça para 4000 pés, ajuste na 011, limite ao QD Mike 120 de Simbra. Afirmativo. Proa 230, desce para 4000, limite a 120 de Simbra. Autorizado táxi, até a Papá, chave na Papá para ingresso. Possível nível final no 50. Avante coordenação 35514. 555-154, nível final autorizado 150. Afirmativo, seria possível coordenar a proa de Aracaju da presente? Mais coordenação. Prossiga. Mantenha 510 Mike Juliette Romeu. 510 Mike Juliette Romeu. 355-14, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 2685-2545, Centro. Obrigado, bom dia. Azul 9136, descendo de 180 para 170, transfere. Azul 9136, sem identificação, via chegada mar e disse para nível de voo 050. Vai descer via chegada, autorizado 050, é o Azul 9136. Gol 1434, sem identificação, via chegada Mari, desce para nível de voo 060. Mari 060, gol 1434. Passarelo 2223, a senhora identificação via chegada Bonf, desce para nível de voo 070. Via Bonf 070. Controle, papapá, Mike Juliette Romeu, está ingressando na linha adicional, próximo ao aeroporto. Sente. San 3179, posição remota, reporte quando pronto para o táxi. Apontará autorizado, apontará para o táxi, 3179. Oscar, livre decolagem, pista 17, vento 060 graus, 7 nós. Livre decolagem da pista 17. Utilizando o táxi até a Oscar, chame na Oscar. Salvador, bom dia, da 3663, informação íntegra. Da 3663, a sua identificação, via chegada Bonf, desça para nível de voo 080. 080, Bonf, identificou a 3663. Controle, papapá, Marquinhos de Fundada, através do Parque de Pituaçu, está com proa do farol de Itapuã, mantém sobrevoo na Praia do Flamengo. Juliette Romeu, ciente, chame torre 118, desse ao meio. 18-6 para Supervoo na Praia do Flamengo, Romeu. Torre, bom dia, papapá, mais Juliette Romeu. Mais Juliette Romeu, reposta no farol de Itapuã. Reportará no farol de Itapuã, a intenção é sobrevoo na Praia do Flamengo, cara. Afirmativo, vai fazer um sobrevoo depois vai prosseguir para pouso? Ainda não tem informação, a princípio é sobrevoo. Afirmativo, tô ciente, mais Juliette Romeu. Grato. É qual fala, Oscar, decola aos 47, chame controle 1935, bom voo. Chama controle 1935, Eco Alfa Oscar. Controle Papa Romeo, Eco Alfa Oscar. Papa Romeo Eco Alfa Oscar, contato radar decolagem, subir mantenha nível de voo 280, sai da bomba. Positivo, subir para nível 280, Eco Alfa Oscar. Atinge e mantém 4000, Xenia 625. Xenia 6225, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-1. 1-0-1-1, 2000, Xenia 625. Romeu, próxima prova de Itapuã, está autorizado o cruzamento do 835-17? Afirmativo, está autorizado. Mike Juliette, Romeu. Certo. Confirme. A reduzir para 2200, tem como manter 220 por mais 2 minutos? Afirmativo. Polares, 1000 pés, decolagem da 17, direita em rota. A faixa na radial 200 de Salvador até 2,6 dúzia de milhas. 0197 no transponder, 119.35 o controle, Lima, Bravo Alfa. Lima, Bravo Alfa, as polares, meu pé, pela direita, radial 200, 2 milhas. Transponder 0197. Afirmativo, transponder 0197 e o controle 119.35. 119.35, Lima, Bravo Alfa. Confirma o POB? Ótimo. Tracionamento táxi à torre agora, 108.62 e bom voo. 108.6, obrigado. 35345, pushback, acionamento, parte 3. Calibre é porta-táxi, 35345. Calibre é porta-táxi. Salvador, Papa Romeo, Mike é convite, bom dia. Mike é convite, Manati? Sim, Matias. Mike é convite, Manati autorizado, 1000 pés, decolagem 07, primeira direita, corredor axé. 0125 no transponder, 109.35 o controle. Mike, Rubito. Mike, Rubito, Manati, meu pé, decola 17, curva direita, chefe, transponder 0125, controle 1935, informa que está com 07 na sua vez. Afirmativo, para fermentar que você atua agora, 108.6, bom voo. 206, zero. Para o táxi, André, 179, está com 168 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando galeão. Eu tomei o altímetro 1011. 1011, Juliette Alfa, atmosfera 263, vamos ver. É 6225 para interceptar o curso do localizador, corre à esquerda para o A140. Autorizado final ILS, XR Pistona 0, reporte estabilizado. Para o localizador, esquerda 140, autorizado. ILS vai reportar estabilizado, 6225. Azul 9136, inicie redução para 1809, número 2 em aproximação. Vai iniciar redução, azul 9136. 1028, prolongamento de dois de decolagem, corrigindo, o senhor avisa aqui, tá ok? Ciente, a Juliette Romeu vai informar. 4, ligou 134, passando 080 para 060. 134, desce para a linha de voo 050. 050, voo 134. Zona 136, desce para 2000 pés, ajuste zona 011. 2000, 011. Tentar nova decolagem. Ciente. 2223, desça para 4000 pés, ajuste na 091. 4000, 091, passageiro. Faz um navio na 36, autorizado final ILS, aceita na 0, reposta estabilizada. Do navio na 36, copiou o controle. Na escuta, prossiga. Autorizado final ILS, aceita na 0, reposta estabilizada. Reposta estabilizada. Oceaner 6225, chame torre 118, decimal 6. 186, torre, grato, ponto falha. 345, livre táxi via Juliette de Alfa até o ponto esperado da pista no 0. Quando pronto, 186, altímetro no 0, no 1, no bom voo. Via Juliette Alfa até o ponto esperado no 0, quando pronto, 286, dúzia, no 0, no 1, no 3534. 1434. Vetoração para final ILS, curva à esquerda, proa 200. Limite ao curso do localizador. Esquerda 200, limite ao localizador. Passageiro 2223. Passageiro 2223, correção, limite ao QD Mike 120 de Simbra. 120 de Simbra. Correu, a Mike é curto acionado. Pronto ataque. Mike com Vitor, até a Rio 050, gol 434. Gol no 434, mantém. Mantém. Passaria 2223, desça para 2000 pés, ajuste na 011. 2000 pés, 101. Gol no 434, desça para 3000 pés, ajuste na 011, inicie redução para 2009. Iniciando redução, gol no 434. Então 3663, desça para 4000 pés, ajuste na 011, redução para 2109. 4.010, 1.01, reduzindo 2.109, 3.663. Azul 9.136, chame torre 1.98, decimal 6. 1.98, decimal 6. Posição. Polinho, Bravo Alfa, que chegou? Mike é cobrido. O Mike é cobrido, decola de imediato? Mike Covita, autorizado a alinhar e decolar sem parada. Sem parada não, pode decolar direto, vento 030 graus 79. Sobre informação de tráfego, eu tô com um helicóptero aqui em proximidade da Praia do Flamengo, fazendo um sobrevoo pairado. Nesse momento não interfere com essa decolagem, ok? Ok, tá certo, eu vi. Oceaner 6225, solo 55 direito no 21 decimal 9. 219, solo 6225. 2-0, 9136, ciente, informarei a autorização de pouso. Ciente. Chanel 6225, livrou, chamou, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, 6225. Informei, chame controle 1935, bom voo. 1935, Vitor. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Mike Covita, decolado, sua escuta. Mike Covita, aguarde. Passaria 2223 para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para 135, autorizado final ILS, aceita pistão na 0, reposta estabilizada. esquerda 135, reportagem estabilizada no ILS Gol 1434 para interceptar o curso do localizador, curva direita pro A120. Autorizado sinal ILS, XY0, reposta estabilizada. Ok, 120, direito com molécula estabilizada, autoriza 2000. Pode para descida, gol 1434. Controle Salvador, Mike Covito, solicita acender para 1500 pés e proa direto para Manati. Papa Romeu, Mike Covito, mantenha-se em condições visuais, zona 1000 pés, reporte de liderança TR. 1500 não autoriza? 1500 pés autorizado. Mostrará no CTR, Mike Covito. Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, chame Centro Recife, frequência na 26.85, alterna na 25.45. Chama Centro Recife 1685, alterna 124, 125? 12545, alternado. 2545, alternado, ou 2685, no primário. 3663, desenho mantenha 4 mil pés, inicia de São Paraná 1909, número 3 na aproximação. Matinho 4000, 1909, 3663. Sobrevoo pairado e comprovado da mata, senhora, para regresso. Seu autorizado está presente. Mike Juliet, Romeu, permaneça nesse setor mais alguns instantes. Logo será autorizado, ok? Aguardando a autorização, Mike Juliet, Romeu. Puxa na 011, reporte estabilizado. 2000 e fundo estabilizado, com 434. Via 225 do Xané, prossegue em frente, via Índia, última esquerda para 01. Via Índia, última esquerda, 01, 625. 219, obrigado. 3179, livre decolagem, pista 10, vento 030 graus, 79. Livre decolagem, 3179. Lima Bravo Alfa, Lima mantém. Lima Bravo Alfa, bom dia, trip 5217, transfere. Muito bom dia, passaria, prossiga para a próxima, informarei pista livre. Nanda, a gente está 4 milhas de Conde, trip 5217. Trip 5217, contato radar, 73 milhas nordeste de Salvador. Foi na prova de bom, para iniciar a chegada a bom, se reporte para a descida. Na proa de Bonf, chegada a Bonf, trip 5217. Queria informar para o Zé que o nosso número na aproximação, para ver se a gente conseguiria ir para Belo ou Zuna.